vire à direita. Te explicou no caminho. Entra aqui mesmo na contramão, mas não passa em frente àquele condomínio. Naquela rua tem dois supermercados e em frente à farmácia. Uma saudade que não passa, que não passa. Ficou no caminho, entra aqui mesmo na contramão, mas não passa em frente àquele condomínio. Naquela rua tem dois supermercados e em frente à farmácia. Uma saudade que não passa, que não passa. Solta a voz, campo grande. Ali é um campo minado de lei. Com ele.